Ei, ei. Ah, tá vindo baixinho. Ei, ei, ei, ei, ei. Alô? Ah. Alô? Brasil, som? Brasil. Ei, ei, ei, ei, ei. Jobs, can you hear me? Alô, alô, ei, ei, tá. Ei, ei. Alô, ei, ei. Alô, oi, oi, tá distorcendo um pouco, né, velho? É, ei, ei, ei, alô, som, oi, oi. That Bob Marley at the background. Your band.